sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Daqui a pouquinho tem um cantor Vaguinho, viu? Ele já tá aqui na Pássaro da Ilha FM, vai lançar a nova música de trabalho dele. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir essa música pela primeira vez, né? O Vaguinho escolheu aqui o Programa Expresso para estar fazendo o lançamento dessa música, então já a gente vai conhecer esse novo trabalho do Vaguinho. E agora eu tô recebendo aqui o Maurício Antônio da Silva, ele que é encarregado da Copasa aqui de Guaranésia. Maurício, seja bem-vindo ao Programa Expresso, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes do Programa Expresso, ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Maurício, estar recebendo você pela primeira vez aqui no programa. Já recebi aqui algumas vezes o Paulo, né? Que era o antigo encarregado aqui da Copasa de Guaranésia. E o Paulo, toda vez que ele veio aqui, ele ressaltava, elogiava a bacia nossa, a parte hidrográfica aqui de Guaranésia, que era muito boa. Até mesmo naquela época daquela grande estiagem que a gente teve aí no ano passado, Paulo falava assim: não, aqui em Guaranésia a gente não vai ter racionamento de água, a gente não tá com esse problema. É claro que é preocupante, mas não acende alerta vermelho, não. É mais ou menos isso? A gente é tranquilo nessa parte aqui em Guaranésia, Maurício? Isso mesmo, Antônio Cláudio. A bacia hidrográfica nossa é muito boa, realmente, como o Paulo diz, né, anteriormente aqui para você. É lógico que temos que ter a preocupação sempre, né, de proteger nossas nascentes, né, proteger as matas ciliares, né, à beira dos rios, né. Temos que ter essa preocupação, sim, como não só em Guaranésia, mas em toda a cidade. Hoje a gente tem que ter essa preocupação, com certeza. O nosso país é campeão, né, nessa questão de desperdício de água. Aqui em Guaranésia, o pessoal desperdiça um pouquinho, Maurício, ou não? O pessoal é mais consciente? A conscientização atualmente, o Antônio Cláudio, devido a essas últimos tempos aí, né, andou faltando muita água nas cidades, em várias cidades da região, né? Então acredito que aconteceu, melhorou muito a conscientização das pessoas. Ainda a gente vê alguns desperdícios ainda, né? Temos que estar sempre conscientizando as pessoas para que evite esse tipo de coisa. É, infelizmente o pessoal não é a maioria, né? Mas tem uma minoria aí que não tem consciência nenhuma e usa de qualquer forma, né, Maurício? Com certeza, às vezes a pessoa reclama, né? Mas quando a água chega, né? Às vezes a pessoa acaba utilizando sem a necessidade devida, né? E a água da Copasa aqui é de muita qualidade? Porque eu imagino que agora o pessoal que estava ouvindo a entrevista anterior, lá com o nosso amigo Marco Nabuco, Itapiratiba vive um problema há anos com a questão da água e a péssima qualidade da água. O pessoal abre a torneira lá, sai barro da torneira. Aqui em Guaraná a gente não tem esse problema, isso é devido ao trabalho eficiente da Copasa aqui, Maurício? Com certeza, Antônio Cláudio. O trabalho da Copasa, sim, a gente tem a portaria 2914, né, de acordo com a Secretaria da Saúde, e a gente anda dentro dos padrões, né, de potabilidade da água. E a água nossa é de ótima qualidade. Como é que é o processo todo? Desde a captação até a chegada na torneira do nosso ouvinte, do consumidor, lá no Jardim Inovação? Então, a captação de água de Guaranésia, ela é feita ali acima da rodovia, né? E ela é bombeada até a várzea ali, o pessoal conhece como várzea, né? Onde existe a estação de tratamento de água da Copasa de Guaranésia. Ali é feito o tratamento, né? Com decantação, floculação, né? Uso dos produtos, né, que são necessários para a limpeza dessa água, né? Inclusive o flúor, né, para proteção dos dentes, né? E depois ela é bombeada até onde é localizado o escritório nosso, né, que tem a reservação maior ali. Dali ela é bombeada para a parte alta da cidade, né? Que aí ela é depois distribuída para as malhas da cidade, né? Que são as redes da cidade. A do centro aqui distribui para o centro? Isso, a do centro tem uma parte que vai para gravidade, né, para as partes mais baixas, e a outra parte é bombeada, né? Eu tenho dois conjuntos de bombeamentos ali que manda para o alto da Vila Lopes, lá, que é onde tem dois reservatórios grandes também lá. Então vamos à pergunta que todo mundo está esperando. Por que está faltando tanta água lá na parte alta da cidade, Maurício? É, a parte alta da cidade, Antônio Cláudio, a gente percebe, sim, que sofre o maior problema, né? Porque, como a gente já fala, é a parte mais alta que tem. Infelizmente, quando ocorre algum problema de que interrompe, né, o tratamento de água ou o bombeamento dessa água lá para cima, né, ocorre a falta da água primeiro nesses locais, né, que são muito altos, né? E depois, na hora de chegar, de voltar a água também, é o local que chega por último, né? Então acaba sofrendo mais com esse problema de estar mais alto, né? A região mais alta. Como é uma malha grande, né, a parte alta da cidade aqui, então acaba ocorrendo um problema mais corriqueiro ali no setor do Pássaro da Ilha, né? Uma parte da renovação ali. Muita gente às vezes fica preocupada. Ah, aqui é uma discriminação com o pessoal da parte alta, porque no centro da cidade raramente falta água, só falta na parte alta. Então, essa é a explicação, Maurício. Isso. A intenção da Copasa é atender todos os nossos clientes, né? É triste para a gente também ter que receber essas reclamações, mas é uma coisa que a gente está correndo atrás para resolver esses problemas, né? Para buscar uma solução para que isso não ocorra tão. Eu vejo também, principalmente nesses últimos meses aí, onde as reclamações aumentaram demais, muita gente falando da questão do presídio. Foi só surgiu o presídio que a água começou a faltar com mais frequência aqui nos bairros da parte alta, Pássaro da Ilha, ali naquele pedaço ali. Tem alguma coisa a ver, Maurício? Não, Antônio Cláudio, não tem não. Tem uma rede, já vai exclusivo para o presídio, né? E não tem esse problema, não. É que ocorreu recentemente, né, alguns problemas sequentes, né? De casos de vazamento da adutora, né? De que joga água da estação de tratamento até o escritório, né? Que bombeia lá para o alto da cidade. Ocorreu falta de energia sequente em alguns locais. E ocorreu também, na época das chuvas ainda, um assoreamento, né, de areia lá no Ribeirão, né? É onde tiveram problemas sequentes, né? Que ocasionaram a maior reclamação aí, né? Nesses dias, nesses meses aí. A questão do vazamento realmente foi fundamental para faltar tanta água lá em cima? Tantos dias, pelo menos? Com certeza, um dos maiores problemas é os vazamentos, Antônio Cláudio. Até foi localizados vários vazamentos, né? Veio uma equipe de perdas para colaborar com a gente aqui também na procura desses vazamentos, que muitas vezes eles não aparecem, né? Muitas vezes o vazamento ele pega uma rede de esgoto, uma rede pluvial, né? E ele fica oculto, né? A gente fala vazamento oculto. Esse vazamento é de difícil localização, né? Inclusive, a gente depende muito até da própria população, né? Para localizá-los. Porque às vezes a pessoa passa próximo de um bueiro, né? De uma galeria, ouve um barulho, né? E é muito importante que ela avise a gente, né? Para que a gente possa procurar naqueles arredores ali onde pode estar acontecendo esses vazamentos. Ou até falando nessa questão de vazamentos, a Paty mandou uma pergunta aqui, ela fala o seguinte: os equipamentos que a Copasa tem hoje aqui em Guaranésia é suficiente para resolver esses problemas de vazamento, e não só de vazamento, mas vou até ampliar a pergunta dela, todos os problemas que surgem, a gente tem equipamentos de ponta para resolver esses problemas? Temos sim, Antônio Cláudio. O equipamento que a gente utiliza aqui, né, não é só para Guaranésia exclusivamente, né? A gente tem o Distrito de Paraíso que coordena 45 localidades na região aqui. Então tem uma equipe de perdas que ela é monitorada, né, com esses equipamentos de primeira linha mesmo. Então quando necessita em uma cidade que aumenta muito a perda, então essa equipe procura deslocar para esse local, né, para poder tentar localizá-los, né? Então o equipamento realmente é de primeira, sim. Então esse pessoal esteve aqui em Guaranésia? Isso, estiveram ajudando, né? Quando acontece isso, a gente pede um funcionário de uma cidade, de outra, né? Então de Aceburgo tiveram gente aqui, de São Tomás de Aquino, de Juruáia, dando uma mão pra gente aqui, de várias cidades vieram aqui para poder ajudar a gente nesse momento. Essa questão da diminuição dos funcionários também prejudica, né, Maurício? Porque aqui em Guaranésia a gente perdeu dois ou três, né? Isso, ultimamente agora aposentou o Donizete e o Paulo, né? A gente perdeu dois funcionários. Hoje atualmente a gente tá com a minha vinda para cá com 10 funcionários agora. É suficiente ou você acha que precisaria de mais? É claro que você não vai testemunhar contra a Copasa, mas é um número que dá para tocar ou tá no limite ali, o Maurício? É, realmente está no limite, viu, Antônio Cláudio? É lógico que a gente pede sempre, né? A gente está sempre querendo mais funcionários, né? Para a gente fazer um trabalho de qualidade, né? Para que busque a satisfação do cliente, né? E também que a gente possa fazer também as limpezas adequadas, né? Nos pátios da empresa, né? E demais serviços, né? Que a gente necessita fazer para melhorar o atendimento da população. É mais difícil aqui em Guaranésia para você ser de Guaranésia do que lá em Muzambinho, que você também é encarregado lá em Muzambinho, né? Isso, atualmente sou encarregado em Muzambinho, né? A partir do dia 1º agora já fui transferido para Guaranésia, né? Só que ainda não saiu encarregado de Muzambinho, então no momento eu estou atendendo as duas cidades. Os problemas na realidade são os mesmos, né? Existe em toda a cidade, né? A falta d'água, principalmente na época de calor, né? O pessoal reclama muito que falta água no sábado, falta água na sexta-feira, que é os dias de maior consumo, né? O sábado o pessoal está em casa, é o dia de lavar o carro, de lavar a casa, lavar a roupa, lavar o quintal, né? Então aí ocasiona muita falta d'água nesses dias, em feriados, inclusivamente. Mas a cobrança é maior por você ser de Guaranésia? Apesar que você está chegando há pouco aqui, mas você imagina que vai ser maior, porque todo mundo te conhece, Maurício. Tô chegando agora, né? Acredito que a cobrança é grande, né? Mas eu acredito também que a cobrança seja grande em qualquer cidade que a gente vai, né? Que a responsabilidade da Copasa é muito grande, né? A gente mexe com a saúde da população, né? E é uma satisfação também trabalhar nesse sentido, né? Porque a gente busca realmente melhorar para todos, né? Mas a cobrança acredito que vai ser grande, sim. Não só da população, como da própria gerência da empresa, né? Então a gente tá esperando já, sim, essa cobrança. Essa sua vinda para cá teve alguma coisa a ver com essa pequena crise que a gente teve aqui em Guaranésia? Ela foi apressada ou já estava no planejamento? Não, já estava no planejamento, né? A partir do momento que eu fiquei sabendo que o Paulo ia aposentar, eu já tinha pedido à gerência, né? Que se fosse o caso, que eu voltasse para minha cidade, né? Que é onde eu moro desde os 7 anos. E aí foi atendido por eles, né? Até a gente fica alegre agora que saiu agora a transferência para cá, né? Então foi por esse motivo. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto. Tem uma série de perguntas aqui que os moradores lá do Pássaro da Ilha e das Redondezas mandaram para você, viu, Maurício? Tá, já. Intervalo em comercial, voltamos já. Curiosidade, sofrimento, influência dos amigos. É fácil encontrar um motivo para entrar no mundo das drogas. Difícil é sair dele. O barato do crack acaba sendo para você o que o anzol é para o peixe. Uma furada. Escolha viver sem drogas. Escolha viver. Uma campanha. Programa Expresso. Expresso. Mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Estou conversando aqui com Maurício Antônio da Silva, encarregado da Copasa aqui de Guaranésia. Maurício, tem algumas perguntas aqui que chegaram para você, viu? Nossos ouvintes aí do bairro Pássaro da Ilha. Moro no bairro Pássaro da Ilha há 22 anos e sempre faltou água nos finais de semana. Por que isso acontece sempre? Qual seria o motivo desta falta de água, principalmente aos sábados e domingos? Então, o que eu havia te falando, Antônio Cláudio, o problema do final de semana, né, que o pessoal tá todo em casa e utiliza todo mundo no mesmo horário, né, o mesmo dia ali para lavar suas roupas, para lavar o quintal, né, e o consumo aumenta muito, né, no sexta-feira, principalmente, sábado, né, então ocasiona essas faltas d'água na parte alta justamente por isso, né, a parte mais alta ela acaba sofrendo, porque é onde cabe a primeira água e onde demora mais a voltar, né? Não que a gente feche o registro, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, fechou o registro para tal bairro. Não, a gente não faz esse tipo de manobra, não. É que realmente o consumo é muito grande, né, nesses dias, e ocasiona a falta primeiro, né? Ocorre a falta nessa parte mais alta. E para resolver esse problema? Então, a gente vai buscar fazer a solução, né, de acordo com a setorização, né? Procurar setorizar, né, alguns bairros, né, tentar modificar alguns registros, né? Isso leva um pouco de tempo, é lógico, mas a gente vai tentar buscar solucionar esses problemas, pelo menos amenizá-los, né? Tá. O Elton aqui mandou outra pergunta aqui. Antônio Cláudio e Maurício, boa tarde. Presenciamos o crescimento de nosso município com novos bairros em partes altas da cidade e até mesmo um pouco afastado do centro da cidade. Em cima, com problemas que já estão fazendo parte do nosso cotidiano, o que a Copasa tem de projeto para isso? Para que isso não atinja esses bairros que estão surgindo? E se esse quadro de funcionários da Copasa não é defasado para o município? Essa questão aqui dos funcionários você já respondeu. Mas e essa questão? A Copasa está preocupada com esses novos bairros aqui para que esse problema também não afete esses novos bairros no futuro, Maurício? Com certeza, Antônio Cláudio. Agora, esses bairros novos que vão entrando, né? Geralmente, todo projeto, né, de um bairro novo ele é encaminhado ao distrito, né? Onde é avaliado, né, pelo gerente, pelo engenheiro de produção, né? E dependendo da quantidade de lotes, dependendo da localização, ele é cobrado sim um reservatório para aquele bairro, né? Inclusive agora tem um reservatório que está sendo colocado já lá no Alto dos Lopes, né? De 100 mil litros, né? Que é devido a um dos bairros lá, próximos lá, que está sendo efetuado agora. Um novo loteamento. Então a Copasa isso. Sempre é consultada. Com certeza. Primeiramente é feita a análise, né, de cada projeto, né, pelo engenheiro de produção, né? E é visto isso sim. Tá. Próxima pergunta aqui, por ser ponto mais alto da cidade, sempre estamos sendo prejudicados com a falta de água. E desde fevereiro deste ano, falta todos os dias. Por que tanta demora para solucionar um problema que já faz anos e anos? Que vocês estão cientes disso, né? Que poderia piorar com o tempo devido ao crescimento da cidade. Por que tanta demora para a Copasa achar uma solução? Você acabou de falar aqui que está com novos projetos aí para minimizar esse problema. Mas por que só agora, Maurício? Por que demorou tanto? Esse problema, ele acontece não só em Guaranésia, né, Antônio Cláudio? É o problema de toda a cidade, né? Sempre a parte mais alta, ela é mais afetada, né? Lógico que a gente tem que buscar sempre alguma coisa a ser feita para poder resolver esse problema, ou diminuir eles, né? Então, a gente está falando na parte de setorização, né? A gente está falando na parte de bombeamento, né? Tem que ser feito dimensionamento das bombas, né? Para ver se é suficiente, se pode trocar, substituir, né, por bombas mais potentes, né? Mas isso tudo tem que ser estudado, né? Isso tudo a gente tem que... Porque já existe um projeto pronto, né? E para que haja alguma mudança, a gente tem que encaminhar isso à diretoria da Copasa, né? Para tentar solucionar esses problemas o mais rápido possível, né? Algumas ações já foram feitas, né? Já foi construída uma rede nova, né? De 300 milímetros, enviando ao reservatório lá da parte alta, né? E agora, de repente, seria ocasionalmente, então, a mudança dessas bombas seria um fato novo, né, que poderia melhorar, sim, essa para a parte mais alta. Está sendo estudado para ser feito? Já está sendo estudado, a gerência da gente já está sabendo disso, né? E isso já está sendo encaminhado para a gerência, né? E agora, referente também a perdas, né? A gente, muitas vezes, essa falta d'água é devido ao aumento de perda também. A Copasa, ela luta com isso, né? Para poder diminuir as perdas, né? Diminuir a perda, consequentemente, vai sobrar mais águas também nos reservatórios. Tá, o que é diminuir a perda, para o nosso ouvinte entender aqui, Maurício? Diminuir a perda seria achar esses vazamentos, né, Antônio Cláudio? A gente sabe que o vazamento, a perda em Guaranés, ela chegou já a mais de 30%, né, da água produzida, né? Então, existem vazamentos ocultos, né, que a gente acabou de falar aí. Esses vazamentos, a gente localizando eles, a gente diminuindo, né, esse número de perdas, né, porque é água que está sendo tratada e está sendo jogada fora, né? Inclusive, a gente pede realmente que a população, né, ouvindo algum barulho em alguma galeria, que possa estar avisando a gente, né, que a gente possa estar indo até o local, verificando, para poder sanar esses problemas. Mais uma pergunta aqui: quando acaba a água e volta na madrugada ou em outro horário, estamos sendo prejudicados com a pressão de ar que vem junto, pois o relógio corre sem água. Vocês estão cientes disso? É um dos motivos que mais revolta os moradores, por não ter água e tá sendo cobrado do mesmo jeito. Queremos uma solução, e a solução que não falte é para isso não acontecer mais. É o aparelho que mede a água, é o micromedidor, né, que é o nosso hidrômetro. Ele é feito justamente para medir o líquido, né? A água, né? Pode ocasionar de algum ar passar junto, sim, mas não é a quantidade suficiente para alterar a fatura do cliente, não, tá? Então, isso aí, muitas vezes, é boato, mas é boato, tá? Então, isso não acontece. Agora, o hidrômetro, ele é feito para medir o líquido, né? É lógico, ocasiona passar um pouco de ar junto, ocasiona, assim, ainda mais que esvazia a rede, né? Mas também ele roda o inverso, muitas vezes, também, né? Quando a rede está esvaziando, ela puxa o ar para dentro da rede, né? Depois volta a soprar o ar contrário. Quando eu anunciei sua presença aqui, eu vi muita gente reclamando lá. Pergunta para ele por que a nossa conta não diminui. Diminui a água, a gente não gasta tanta água porque não tem água para gastar, mas a conta continua do mesmo jeito, às vezes até aumenta. Então, inclusive, numa das reuniões que a gente foi na Câmara, o vereador até citou esse assunto aí, né? Muitas vezes, quando a pessoa está sem água, que chega a água, ela vai utilizar a água, às vezes, de maneira errada até. Muitas vezes ela utiliza para lavar seu quintal, para lavar tudo que, né? Porque a água chegou naquele momento, eu vou aproveitar porque eu tenho água agora, né? E passa a utilizar, às vezes. E muitas vezes ela não nota, né, que realmente ela está gastando, só que em tempo recorde, né? Então, gastando o mesmo consumo, só mais que o necessário, né, para o momento, né? Isso. Porque a pressão da água no centro da cidade é bem mais forte e raramente não falta. E aqui no alto da cidade, além de faltar, vem com pouca pressão, que na maioria das vezes não tem força nem para encher a caixa da casa. Será que nunca vai ficar igual? Pois do mesmo modo que eles pagam, nós também pagamos pela mesma água, mas nunca temos a pressão que é no centro. Não só no centro, né, Antônio Cláudio? A pressão, ela é maior na parte mais baixa, né? Em alguns locais existe o aparelho, né, redutor de pressão, para que se evite até que haja algum estrago, né, na boia da caixa, né? Mas na parte baixa do renovação mesmo, né, mais profundo lá, a pressão é muito forte. Então, não é devido ao centro, não. Muitas vezes a pessoa fala, mas no centro tem água e tem de boa pressão. Mas depende muito do local que ela mora, né? Às vezes a pressão não é suficiente onde ela está morando atualmente, porque ela mora na parte mais alta, realmente, né? Mas a parte mais baixa, ela tem uma pressão maior, né? Consequentemente. Perfeito. Mais uma pergunta: foi relatado pelos moradores da rua Vereador Roque de Lorenzo que o reservatório que se encontra nesta rua, na Roque de Lorenzo, está desativado e abandonado faz anos, né? Queremos saber por que esse reservatório se encontra abandonado. E foi reposto a quantidade de água que vinha em outro reservatório ou não? No momento ele está desativado, né? Abandonado não, porque é feita a limpeza no local ali, né? Ele foi desativado porque na época só tinha aquele reservatório, né? Que abastecia o Bom Jesus, a parte mais alta ali. Depois, com o aumento da população, com o aumento dos bairros, né? Foram feitos dois reservatórios, né, de 300 mil litros, né, no Alto do Lopes, né? Então, o encanamento foi enviado até lá, né? Não tendo a necessidade daquele reservatório no momento. Até porque o abastecimento era feito por marcha, né? E a rede localizada até o reservatório dos Lopes. Então, aquele reservatório ficou desativado por um por esse tempo aí, né? Por esse período, né? É uma das situações que a gente quer verificar, né? Averiguar com o engenheiro certinho de produção para a gente poder ver a possibilidade de estar utilizando novamente esse reservatório, já que a gente mudou o sistema de abastecimento. Antes abastecia-se por marcha, né? E o que sobrava caía nos reservatórios da parte alta. Agora é bombeado toda a água para os reservatórios e ele é abastecido por Se for possível, então, abastecer esse reservatório, então pode também ser uma forma de minimizar os problemas. Com certeza, um dos problemas que a gente quer resolver com esse reservatório também pode ajudar bastante, né? Até o bairro próximo ali, né, que é muito afetado com a falta d'água, de repente a gente pode colocar esse reservatório em funcionamento, né, ajudando o abastecimento daquele bairro próximo ali. A Patrícia aqui, já foram feitos todos os reparos necessários para que a população não fique sem água? Os reparos todos feitos não foram, viu, Patrícia? Na realidade, a gente sabe que ainda existem vazamentos, né? Apesar da equipe de perdas esteve aqui, houve um primeiro passo, né? Que acharam alguns vazamentos, a gente solucionou, resolveu, né? Mas também a gente sabe que ainda existe vazamentos ainda, que a gente necessita achá-los, né? E também a gente tem outras coisas para ser feito, outras ações, né, a serem feitas para que haja uma melhoria realmente no abastecimento da cidade. A Patrícia mandou até mais uma aqui. O abastecimento de água que temos hoje é suficiente para os novos loteamentos que estão surgindo em Guaranésia? Você acabou de explicar, mas por favor, repita aí para a nossa... Sim, são suficientes, sim. A gente necessita de alguns reservatórios, né, de acordo com o engenheiro, né, ele vai programando esses reservatórios, localização, tudo, né, para que a gente possa setorizar a cidade, né, mas é suficiente, com certeza. Com toda a experiência que você tem, você até falava aqui fora do ar, quantos anos já de Copasa, Maurício? Vou fazer 27 anos de Copasa. 27, é bastante tempo, com essa experiência toda que você tem aí trabalhando na empresa, você acha que esse problema que a gente teve agora, foi pontual da Copasa, ele vai se repetir ou dificilmente isso vai acontecer de novo? Eu acredito que na proporção que existiu aí, Antônio Cláudio, a gente acredita que não vai acontecer novamente, né? Houve vários fatos, né, que vieram a ter essa falta d'água gradativa, né, por esses meses aí, né? Mas a gente luta, né, e trabalha para que isso não volte a acontecer. É lógico que a gente sabe que pode ocasionar um vazamento grande, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, deu um vazamento ou deu uma falta de energia, ah, faltou água de novo, ah, em casa não tem água de novo. Eu não sou louco de prometer que não vai faltar água para ninguém, né? Lógico que a gente trabalha todo dia para que isso não ocorra, né? A gente busca a satisfação do cliente. Mas a gente sabe que problemas como esse pode acontecer, né? Mas a gente está sempre trabalhando para amenizar esses fatos aí. Boa tarde, Antônio Cláudio, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, tem um vazamento de água aqui na rua, já vai fazer uma semana que está com esse vazamento. Meu nome é Rayane. Então, Rayane, a gente precisa saber se já foi avisado a Copasa, né? A gente tem o telefone 115, né? Você pode ligar e acionar, né, a empresa referente a esse vazamento aí, né? Eu não estou sabendo desse vazamento realmente, mas assim que a gente fique sabendo de qualquer vazamento, de qualquer ordem de serviço aberta, ou pelo 115, ou através do escritório da Copasa, a gente procura o mais rápido possível, né, com a equipe que a gente tem aqui, atender, né, e sanar esses problemas, né? Porque todo vazamento é perda, né? E a gente procura saná-los o mais rápido possível. Agora, com essa questão do inverno chegando, esse friozinho aí, o consumo diminui um pouco, né, Maurício? O verão aumenta. Que dicas, né, que conselhos você passaria aqui pro nosso ouvinte com a chegada logo do calor novamente, que esse ouvinte poderia ficar atento para não ter esse problema que eles tiveram há um mês atrás? Nesse tempo do inverno agora reduz um pouco, né, o consumo realmente, né, o pessoal deixa de utilizar muito água, né? Mas a gente acredita que a gente tem que estar sempre consciente no uso, né? A gente fala, mesmo em Guaranésia não tendo racionamento, né? Mas a gente fala que a pessoa tem que usar a água racionalmente, né? Tem que saber como utilizá-la, né, para que não ocorra esses problemas futuros, né? Você falando do tempo do inverno, aí às vezes a gente fala assim, ah, vai diminuir o consumo, né? Vai aumentar a água, né? Mas há também o problema de vazamentos, que a gente sabe que a diferença de temperatura aí, né? Tem o problema de rompimento de algumas redes também, né? Então isso pode ocorrer, mas a gente vai tentar estar postos aí para que não ocorra problema com a falta d'água. Dica aí pro consumidor, Maurício, para ele economizar na água aí, tem uma redução na conta de água aí que tá feia a coisa, Maurício. Ele tem que ficar sempre atento, né, aos vazamentos internos, né, dentro da sua casa, né, evitar o banho demorado, né, que a gente fala sempre, evitar lavar o carro, né, com mangueiras, principalmente, né, se tiver que lavar, que use o balde, né, que use a buchinha ali, né, e evite desperdícios, né, no geral, né. Então, essas são das coisas que a gente indica à população para evitar. Porque isso aí tudo ocasiona um aumento também na sua conta, né? Ninguém quer uma conta alta, né? Então, que a gente possa estar atento. É engraçado que muita gente, quando eu tenho um programa aqui no meio de semana, eu faço algumas enquetes, e recentemente eu fiz uma enquete a respeito do desperdício de água. E muita gente é favorável que se multe a pessoa que desperdiça a água. O que você acha a esse respeito, Maurício? A multa, muitas vezes, né? A população, às vezes, fica esperando, né, que de repente faça, mas vai ser multado, não vai ser multado. Muita gente às vezes liga lá na Copasa, fala assim, mas meu vizinho tá desperdiçando água aqui, depois vai faltar pra gente, né? A Copasa não deveria multar, né? Então a Copasa, ela não tem poder para multar, né? Então acho que a gente pede, até a gente tenta fazer, é a conscientização. Eu acho que o trabalho de conscientização bem feito, ele é suficiente, não tem a necessidade da multa propriamente. Esse trabalho de conscientização vai ser aumentado? Com certeza, a gente sempre tem os períodos, né, de principalmente o dia da água, o dia do meio ambiente, sempre vem algum material, né? Tem o programa Chuá, que é feito nas escolas, né? Com o sexto ano, a Copasa faz em todas as cidades. Então, a gente sempre procura conscientizar, né, esses cidadãos para que possa evitar, né, o desperdício. Não é muito pouco, Maurício? Não precisava de ter uma conscientização maior? Porque fica muito preso lá a datas específicas, ou então o programa Chuá, e fica só nisso. Não precisava de ter uma conscientização diária com a população? De repente, seria sim o correto, né, uma conscientização mais próximas uma da outra, né? Até na própria fatura vem alguma coisa sempre explicando, né, como que você lava a sua caixa d'água, como você evita desperdício, né? Nas próprias faturas da água a gente consegue também fazer alguma conscientização nesse sentido. Perfeito, Maurício. Olha, nosso bate-papo, viu? Muito obrigado aí por estar vindo aqui e respondido as perguntas dos ouvintes, pessoal lá do bairro Pássaro daí, inclusive o pessoal fez um abaixo-assinado, né? Não sei se você já está sabendo, junto com o PROCON, para cobrar providências aí da empresa Copasa, não dos funcionários aqui, que eu acho que ninguém, pelo menos todas as reclamações que chegaram aqui na rádio, no meu horário, falando da questão da falta de água, nenhuma reclamação em relação aos funcionários. O pessoal que atendeu todo mundo muito bem. Problema e a bronca realmente é contra a empresa, que você é funcionário, viu, Maurício? Isso, Antônio Cláudio. A equipe daqui de Guaranésia está de parabéns, é uma equipe muito boa realmente. Executaram um ótimo trabalho nesse período difícil aí, trabalharam dia e noite, como a gente comentou até aqui. Então, estão de parabéns pela eficiência deles no trabalho, né? É lógico que a gente vai estar sempre cobrando da empresa, né, melhorias, né, para a cidade, né? E a gente vai estar buscando isso também para que vocês, a população não saia prejudicada. Vocês, funcionários aqui, também cobram a Copasa? Com certeza, nós fazemos cobrança também, né? Como somos cobrados da empresa, né, nós também fazemos cobrança para que possa haver melhorias nesse sentido. Essas melhorias que você falou no primeiro bloco do programa, eu sei que é difícil você falar de data, né? É impossível falar de data nesse mundo que a gente vive hoje com tanta burocracia, né? Mas a gente pode imaginar que essas soluções sejam a curto, médio ou longo prazo? Algumas podem ser a curto prazo, Antônio Cláudio, mas a gente sabe que para médio e longo prazo que seria, porque tem parte de bombeamento, tem parte de às vezes mudança de rede ou alguma mudança no caso de reservatório, né? Que isso aí depende muito da diretoria, né? Então tem que ser encaminhado, né? Tem que ser estudado pela diretoria, né? E a gente sabe, a Copasa, ela não é empresa privada, né? Porque você pega o seu dinheiro no caixa, vai lá e compra o material que você precisa. Tem que haver um certo estudo em cima disso, né? Tem pregões, né? Tem cotação de preço, então é meio moroso, né? O prazo para que isso aconteça. Então, é demorado, né? Com certeza, bastante demorado. Mas a gente está buscando soluções, sim, para melhoria, sim. Mas isso, tem algumas ações que podem ser feitas a curto prazo, né? Alguma mudança que a gente pode executar aqui mesmo. Né? E isso vai ser feito, já está sendo feito, Maurício? Com certeza, a gente está buscando já algumas ações, né? E com apoio também do nosso distrito, né? Que é em São Sebastião do Paraíso, a gente vai tentar resolver alguns problemas, sim, amenizar, né, esse problema da população lá. E qualquer coisa que a população aí do bairro Pássaro da Ilha quiser reclamar, só procurar o pessoal da Copasa aqui em Guaranésia, o pessoal está sempre muito receptivo, né, Maurício? Isso, eu falo que na cidade pequena é muito fácil, né, Antônio Cláudio? Porque a gente está em contato com o cliente todo dia, né? A gente mora, né? No caso eu estou morando em Muzambinho, mas vou mudar logo agora para Guaranésia, né? E todo mundo conhece os funcionários, sabe onde mora, né? Então qualquer reclamação pode ser feita também no dia a dia. E a gente tem uma agência de atendimento, né? Que faz o atendimento das 13 às 17 horas. E além disso, 115, né? Sempre que a pessoa vê algum vazamento, né? Procure ligar, procure avisar para a gente possa sanar esses problemas o mais rápido possível. Estruturamente a Copasa aqui é bem servida? Ou precisa de mais investimento na Copasa? Eu, por exemplo, quando eu falava da falta de água, eu sempre falava assim, eu acho que falta mais investimento da Copasa no município. E eu vi muita gente repetindo isso também, que falta investimento, falta grana aqui no município, que isso deveria ser cobrado até inclusive dos políticos aqui de Guaranésia para entrar com pedidos aí para os seus deputados, para que a Copasa invista mais no município. A estrutura é boa, sim, Antônio Cláudio, mas lógico que a gente sabe que o investimento é sempre ele é bem-vindo, né? A gente necessita de alguns investimentos, sim, né? Isso está sendo conversado já com a gerência para que possa melhorar aí no futuro, hein? O problema é esse futuro, né, Maurício? Com certeza. Quando vai ser esse futuro? Maurício, muito obrigado aí pela participação. Seja muito bem-vindo aqui em Guaranés agora, como encarregado da Copasa aqui. Espero que você faça um bom trabalho, como o Paulo fez durante tanto tempo, né? O pessoal gosta muito do Paulo. Isso, o Paulo está de parabéns, né? Executou bem seu trabalho aqui. Agora a gente está começando agora aqui como encarregado, né? A gente espera fazer um bom trabalho também. A gente promete, é lógico, o trabalho, procurar sempre estar ajudando, né? Dentro do possível, a população, né? E fazer de forma efetiva, né? De forma que a gente possa resolver mesmo os problemas que foram ocasionando aí. Valeu, Maurício. Futsal já aposentou, Maurício? Isso, futebol já parei. Com o Maurício, o dia que eu fui conversar com ele na Copasa, lá que o Maurício fez parte daquela geração que eu sempre comento aqui no programa, que conquistou, né, a taça regional de futsal lá. Era o zagueirão do time, né, Maurício? Isso, era o zagueirão lá. Tinha o Paína, tinha o Daniel, o Pedro Fernando, tinha o Edgar, tinha vários, Luizinho, Pulento, vários outros colegas lá que atuaram com a gente lá. Foi muito bom aquela Bons época. Tempos, né? Bons tempos. Valeu, Maurício. Um abraço, Ana Cláudia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui presente, né? Um abraço a todos os ouvintes aí, principalmente um abraço a todas as mães, que amanhã é dia das mães, né? Que possam ter muita paz, muita luz, muita saúde. Valeu, Maurício. Intervalinho comercial, a gente volta já apresentando a nova música do cantor Vaguinho. Programa Expresso.